Jet, o mais brabo de São Paulo. Esse é o DJ Max, mano. Só faz som pra bandido e pra piranha. Do jeito que tu adora, eu tô sem calcinha, enfia piroca. Vou gemer gostoso, pedindo soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Tô sem calcinha, enfia piroca. Vou gemer gostoso, pedindo soca. Tô sem calcinha, enfia piroca. Vou gemer gostoso, pedindo soca. Abre o set, o mais brabo de São Paulo. Esse é o DJ Max, mano. Só faz som pra bandido e pra piranha. Vai descendo com carinho, vai fazendo agachamento, põe na boca saindo. Vai sentando com carinho, vai descendo com carinho, vai fazendo agachamento, põe na boca saindo. Tiro a roupa e jogo no chão, o clima vai esquentar no colchão. É por cima que vai começar tudo, depois pego e mudo a posição. Vou rebolando gostoso, do jeito que tu adora. Eu tô sem calcinha, enfia piroca. Vou gemer gostoso, pedindo soca, soca, soca, soca, soca, soca.